Quebec Serra, ciente, livre o pouso, na 17, o vento 150 graus, 10 nós. Realmente recebeu aqui uma recepção falsa aqui do localizador, mas a gente está visual aqui, retornando aqui. Ok, tem conseguido completar a aproximação visual para pouso na 10? Ah, temo. Ok, complete a aproximação visual, está 2 milhas para a passagem do marcador externo. Chamentou em 118 decimal, meia dúzia. 8657 na web, baixado de trabalho. B5729, boa tarde, baixado travado, final visual. Gente, web 5729, continue na aproximação, aguarde liberação para o pulo, o ajuste 1014. Guardando B14, 5729, está baixado travado. Gente. Só para informação, eu tenho um tráfego pequeno porte, já tocando cabeceiro 17, já não é mais tráfego para o senhor, tem livre o pulo na 10. O vento 130 graus, 10 nós. Ah, sim, está visual com o mesmo, livre pouso 10, web 5729. Israel. O Kilo Quebec Serra, seu solo aos 13, está livre o táxi ao pátio 5. Eco Delta, controle Salvador, câmbio. Autorizado, acionamento de Mitax, 251. Controle Salvador, é o Channel 6327. 6327. Taxi, chame a frequência da torre, 1895, ok? 18.6 a frequência da torre para o táxi. 18.6, obrigado. O agradece, mas não será necessário, 6327. Está passando 120, chama Centro Recife em 125 decimal 1. Gente, não necessário a ponte, por mais que é que o Delta, chama Centro Recife 125 decimal 0, chama 6327, obrigado, boa. Boa. Mike Eco Delta, se estiver ouvindo o controle acione identificação, prossegue rota checa Chapregos, mantenha a separação visual com tráfegos em evolução no corredor visual classe Golf, frequência livre. 8, continue o táxi, alinhar e manter após o web. Torinho de Juliette ao controle, boa tarde, mantenha-se visual no 1500 pés, atento helicóptero em sentido contrário, 3 milhas, 12 horas, 1000 pés, reporte corredor intervalo. É, vou local qual o setor, Alfa Victor Juliette? Web 5729, solo ao 16, libera a direita agora com o solo 1219. 219. Solo, boa tarde, Web 5729, livrou na escuta. 130 graus, 10 nós. Alinhado e decolado. 10 para o passando noite. Na Web. Alfa Victor Juliette, pronto para cópia? Ok, está autorizado o voo local com sobrevoo ETGL em Valença. Decola da 17, curva direita, corredores Axé Caixa Pregos. Prossegue a 1000 pés. Acione o transponder 01151. Controle 1198. Torre 1186. Alfa Victor Juliette. Voo Iduna, desce e mantém 2 mil pés. Altimetro 1014, 35488. Boa Duna, dá presente, o 5488. Afirma. Voo no 755, desce e mantém 4 mil pés. Vetoração radar para sequenciamento. Mantém a proa 215, limite localizador. Tá ok, federação, desce para 4000, na proa 215, limite localizador, o gol 1755. Afirmo. Está livre descida para 2000 pés, o tríplice 482. Afirmo, desce e mantenha 2000 pés direto do mundo. Sente 35482. 5488, sente. Fruta dona. Barra Romeu, Índia, no Rambar Alfa, prossiga. No 8, chame agora o controle em 19, decimal 8. 19,8, obrigado, senhor, boa tarde. Boa. Índia, no Rambar Alfa, mantenha-se na escuta. Tá de controle, Salvador, azul 4198, decolou saída da El, cruzando 1200 pés. Boa tarde, azul 4198, contato radar vigilância, prossiga conforme autorizado. Conforme autorizado em vigilância, 4198. Puxa, acionar, chame táxi. Ah, tá aqui, tá aqui. Gente, Alfa Victor Juliette, chame no ponto de espera da 17. Batendo 2 mil pés. Ok, gol no 755, reduz a 1802. 7, reduzindo para 1-8-0, o gol no 755. De decolagem da presente proposição, a linha e decola, confirme. Ok, então está autorizado da presente posição alinhar e decolar. Pista no zero, vento 120 graus, 10 nós. Nove, dois, cinco, boa tarde, ação de identificação, via chegada Bonf, desse mantenha 050. Via chegada Bonf, via, descendo 050. Da informação, Romeu, gol no 925. Gol no 755, reautorizado para 3 mil pés. Sente, reautorizado 3 mil pés, gol no 755. Sente, Romeu Bravosca, chame na taxiway, papá, para o ingresso. Visual com sol. Rotatória, eu não dei 500 visual, e ele? Pronto, na cópia. Prossiga. Então 3217, autorizado com fins, nível 3620. Decola da 10 com curva à direita, subida da El até Leda, após Leda direto do Bridge. Em Bridge intercept aí peso Luno 6 e conforme a rota do plano de voo. Acione transponder 5134, controle 1 no 9 decimal 8. Voltão 3217. TAM 3217, autorizado com fins nível 360, decola da 10, curva direita, no perfil da Dael, Dael Leda, Leda Bridge, intercepta Amper Zulu 16, 5134, transponder 198, controle, TAM 3217. Controle Salvador, boa, Forceira 2561, gole com a transição ao. Boa tarde, Forceira 251, no contato, radar vigilância, prossiga conforme autorizado. Forceira 251, perfil da saída, emissão nível 360. Está com 111 a bode, 2 horas e 20 Recife. Oxana 6314, autorizado táxi via Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chama minha torre 118 decimal. Meia, altímetro no 0 no 4. Sente de alfa, 86, acho, né? 3 no 4. Bono 785, após a passagem do 320 da Avianca, inicia o pushback no portão 6, chame táxi. Após o 20, vai iniciar o pushback no 6, 18, 785. Paulo, boa tarde, gol Bono 399. São Paulo no 360, frente da Romeu. Vitor Índia Juliette, previsto espera na posição rotatória. Chame agora a torre 118-612. Ciente, 118-6, grato, boa tarde. Tira da El até Lida, após Lida direto Bridge. Em Bridge, intercept Amper Zulu 16, até o VOR de Belo Horizonte, após direto. Faz conforme rota do plano de voo. Acione transponder 5140, controle 198, turno 399. Chame para puxa, senhor. Mantenha-se alinhado, temos uma restrição de, pelo controle. Após a decolagem, o senhor vai manter por até 3 mil pés, porém mantenha a posição e aguarde a liberação para a decolagem. Guardando 755. Vitorinho de Juliette na rotatória. O Romeu Bravo Oscar, livre a decolagem da 17, o vento no 30 graus, 10 nós. Após, mantenha o eixo até 3 mil pés. Caso falhe as comunicações, execute a Momo após 3 mil pés. É pra fazer espera na rotatória, seu Vitorinho de Juliette? Afirmo, temos dois tráfegos na final ILS. Façam espera e aguarde liberação para interceptar. Final da 17, o Vitor Índio Juliette. Estou ciente, vou fazer espera com curvas à esquerda, seu Vitor Índio Juliette. Ciente. Externo, baixar travado, trip 5488. O trip 5488, ciente, está livre o pouso na 10, o vento 130 graus, 10 nós. Trip. O Bravo Oscar decolou aos 26, com controle agora 198. 198, Oscar. Ah, no pouso espera pronto, só está no final de nada. Ciente, mantenha a posição, Oxiné 6314. Até passar 3 mil pés, Voz, curvando à esquerda, saída Mon Bravo Oscar. Manter a reta até 3.000 após curva esquerda, Mon Romeo Bravo Oscar. Espera, temos uma aeronave executando o mesmo perfil de saída do seu, acabou de decolar da 17. Aguarde autorização para ingresso e decolagem. Temos duas aeronaves na final ILS. Torre Salvador, boa tarde, Golo 755, 3 milhas para o Índia Serra, baixado, travado. Tenente, Golo 755, continue na aproximação, número 2 para o pouso, ajuste no 0 no 4, aguarde pista livre. Assistente com o número 4, número 2, aproximação, aguardando o pouso, Golo 755. Só para informação, temos um tráfego pequeno porte, é um PA-28. PA-32, ou melhor, no setor norte, a 5 milhas do campo, não interfere na sua aproximação. Tá certo, observa o tráfego de queda, Golo 755. 7, decola da 1-0 com curva direita após, já saindo a gole, transição ao fito, 5-1-3-1, no Grosspon 19-8 ao controle, o Xamé 6-3-2-1. Correto, chame para puxa e acionar. Certo. Solo, gol. 1785, 173 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, Alter, Campinas para o táxi. Você poderia repetir só o POV? 173. Ok, copiei, táxi à esquerda, via Pátio, Índia, atrás do Avianca, ponto de espera da 10, na torre 1186, 1017, voltímetro 1785. Libera a direita, consola 219. 8-8. 12 Alfa e Pátio e Índia, ok? 118,6 no ponto de espera. 118,6 no ponto de espera, via Pátio, chegou 1-8, 7-8. Solo, trip 5488, livrou 1-0. Até o Pátio 3 na minha escuta, o trip. Pátio 3, trip. Bata, BH nível 380, vai decolar da 10 ou da 17? Fala da 17. Ok. Você está autorizado para BH, nível 380, via pelo ISC 58, decola da 17, curva direita, subida da EL, até Leda, após Leda direto Sagaz. Acione 5112 e o controle em 119, decimal 8. O papá, papá, Mike, Romeu, Victor. Confirme o POB, autonomia. Decimal meia para acionamento táxi decolagem, bom voo. Falo voo 1399 na 2, busca acionamento. Gente, Michael, meu Vitor, tá livre o acionamento, chame táxi. Tarde, ao gol 1875, ponto de espera. Gol no 785, mantém a posição no ponto de espera. Mantém o ponto de espera, gol 785. Gol no 755, seu solo 3-2, libera a direita 1219 ao livrar. Direita 1219 ao livrar, 755, boa tarde. Vitorinho de Juliette, está livre o pouso na 17, o vento 1-1-0 graus, 1-0 nós. Livre o pouso na 17, do Rio. 1-7. 2-1-7, obrigado. Oxiné 6314, autorizada a decolagem da 10, o vento 1110 graus, 10 nós. Decolagem mais 3, gol no 785, autorizada a linha e manter 10 após o Oxa. Vai lá e manter após a banda, gol 785. Meu Romeu Bravo Oscar, passar 160, chama o centro, 12685, alterne 123365. Tenente Oscar. 33, controle agora 198. 198, boa. O Alfa Victor Gillette está visual com o VA32 na curta, final da 17. Alinhar e manter a 17 após a passagem do mesmo. 3-1-4, boa tarde, sube e mantenha 340, saída Momo, vigilância radar. Só mantenha 340 na Momo, 63 no banco. Gol no 755, mantenha a posição antes da taxa de Juliette. Gente, vai manter antes da Juliette, no 755. Teste autorizado é o backtrack, solo 34, posso liberando pista, agilizando. Livre decolar da 10, vento 120 graus, 10 nós. Livre decolar, bom. Michael, meu Vitor. 603 a bordo, está ali ingresso. Ah, 7, Michael, meu Vitor. Canal ILS, chame a torre, 186. 186, boa. Boa. Salvador, boa tarde, gol no 925. 9, tem 150 a bordo, alterna Galeão, com 4 horas e 19. 0 graus, 1-2, nós. Livre, pouso, pista na 0, gol 9, 2, 5. É ruim, 14. 7, 14, mexendo com a turma. Gol, ponto 39 graus, ponto. Salvador, muito boa tarde. Passarido 2-2, 3-1, nós. Informação, Romero. Aguarde, cobre a barreira, passarido. Da Juliette, gol 755. 755, sim, a gente mantém a posição. Mantém. Solo, solo da 3272, está pronto para o táxi na remota. Também 163, alterna Guarulhos com 3 horas e 35. Primo, decola os 36. Chame 398, chamou o voo. Tá bom, você vê. Gol no 755, ordem da equipe, corrijo. Gol no 755, aguarda a passagem do TAN e após prossegue para o portão 8. Após a passagem do tráfego do TAN, prossegue para a ponte 08, gol 755. Conquista, aguarde o copo. Manda copo, avisa 200, voltado para o meu ponto, mesmo para o portão 8. Primativo. Passaria do pronto cópia. Pronto cópia. 340 autorizado barreira, direto, decola da pista 10, esquerda, Momo Albo, direto, 119.8 e 5145. Pressão para o irmão Transponder, atualizado barreira nível 340, decola da 10, para a esquerda, sem da bomba. Após o Momo Albo, Albo direto, controle 119.8, Transponder? 5145. Passaria 2232. Correto. Até mais, Cruz de Data de Petrolina, posicionada 314. 5219, cópia. Salvador, muito boa tarde. Papa Romeu, Hotel Ascatango. Hotel Ascatango, aguarde 174. 3, 5, 5219, conquista autorizado 200. Decolagem pista 10 direita, agora levar o direto. 1198 e 5155. Autorizado conquista no 200, agora levar o direto. 1198, transponde 5255, 5255. Confirmando 5155. 5155, champão. 5155, chamada pronta. O Oceanet chamou o solo, a frequência da transição está muito baixa, confirme. Oceanet 63, 21, posição 1-3, pushback, acionamento. Oceanet, aguarde o instante para o push. Aguardando. 925, solo 39, direita 129, solo, boa tarde. Direita 219, com solo, gol 19. Autorizado Sierra November, Golf November, nível 290, via Pesulu 10, decolagem da pista 10, curva esquerda, Momo, corrijo, saída Puca, transição Zipar, controle 1 no 9.8 e 5122 o transporte. Autorizado Salvador Garanhuns, 290, via Ido, Pesulu 10, decola da 10, com curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar. Controle 5198, transponder 5122 para o hotel Cidade. Aprove para o acionamento. 5122, liga acionar, chame para o táxi, confirme equipamento. É o Charles 190. Salvador, gol 1925. Paciente, o hotel Ascatango, chame para o táxi. Para o táxi, tá. Gol 925, reporte antes da Juliette. Reportando Juliette, gol 1925. Controle 1198, então bom, boa tarde. 1198, alta vista Juliette, grata para o grato. Se corrige, 6321, no quadrinho da equipe de solo, o gol vai estacionar na posição 8. Após o gol estacionar, dá-lhe o seu puxo. Após a aeronave da gol estacionar no 8, atualizado para estacionar e acionamento, final 6321. Decola os 41, chama controle 119, decimal 8, tem um bom voo, boa tarde. 198, 1399, grato, boa tarde. Controle, boa tarde, gol 1399, decolado, da Eoli. 399, boa tarde, sou eu, mantenha 360, vigilância. 360, 1399. Salvador, da tarde, Alfa Vita, Juliette, decolou da 17, em espécie, corredor Axé. Alfa Vita, Juliette, boa tarde, corredor Axé, reporte, farol da barra. Preparar farol da barra, Alfa Vita, Juliette. Chiquilo Zulu, prossiga. Acionar 062, está com 07 a bordo, procedente a sair o Lorenzo. No 399, vou e Dael. Dael, no 399. O Quilo Zulu mantém os corredores, ajuste meio 14, forma ingressando no Interlagos, o eixo Quilo Zulu.